Yeah, man! Original Jadartanya e The Balaiza. Vem, show livre! Vem sentir a vibração! Original Omega. Outra vez vou partir de onde parei, e pronto pra reconquistar o brilho que eu ofusquei, recomeçar o que eu não terminei, e graças à luz do suor eu sei que vou conquistar, eu sei que eu vou conquistar, e graças à luz do Senhor sou mais que vencedor. As nossas lágrimas se vão passar.